Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Canário of Steel, seu podcast semanal sobre o universo geek. Eu sou a Aline Guerra e dessa vez direto de uma galáxia far, far away. Ou não. E vamos ao programa dessa semana. Bom, semana passada nós fizemos uma lista das 10 principais personagens femininas que se destacaram em filmes de super-heróis. Como prometido, dessa vez vamos trazer 10 personagens femininas de destaque em séries de super-heróis, sejam elas em streaming ou se não de televisão. Mas antes disso, eu queria falar sobre um assunto que eu já tinha comentado no primeiro podcast, que era sobre a série One Day at a Time. Na época eu falei que estava correndo risco de ser cancelada, então eu estava tendo muitas campanhas na internet para tentar salvar a série. Infelizmente, a Netflix acabou confirmando o cancelamento da série. Não pegou a gente muito de surpresa, mas não deixa de ser uma notícia bastante decepcionante. E é complicado porque, como já foi dito, é uma série que tem uma representação muito positiva. Não só de pessoas latinas, mas também de gênero e de sexualidade também. A criadora da série, a Gloria Calderon Kellett, já tinha falado que não vai deixar de lutar pela série, tentar fazer com que ela seja comprada por outra emissora, por outro canal. Porém, tem alguns problemas relacionados a isso, com o fato de que o contrato da série com a Netflix impede que ela seja transmitida via streaming por 2 ou 3 anos depois do cancelamento, e a CBS estava querendo comprar a série para passar no seu programa de streaming, o CBS All Access, então isso acaba complicando um pouco essa situação, mas também a gente pode torcer para que a CBS compre e passe na televisão, algo que aconteceu recentemente com uma série que é Brooklyn Nine-Nine, que foi cancelada e depois foi comprada por outra emissora, graças a apelos dos fãs nas redes sociais, que é uma série bastante querida por muitas pessoas. Então vamos continuar com a campanha, gente, no Twitter, Facebook, Instagram, todos os meios possíveis, para tentar salvar o One Day at a Time, porque é uma série, sim, muito positiva. Nada é perfeito, óbvio que tudo tem seus pontos negativos também, porém, perto do que muita coisa que vem sendo produzida por aí, é uma série que tem um valor bastante importante, e que ajuda muitas pessoas, não só a se aceitar, mas a se encontrar também, se assumir, ou às vezes até se sentir melhor em comunidade. Então assim, é uma série que vale muito a pena, então se a gente puder ajudar com campanha nas redes sociais, para que essa série seja salva por outro canal, ou que quem sabe a Netflix volte atrás, tudo que for possível para os fãs fazer, eu acho que a gente tem sim que se mobilizar. Então vamos lá, hashtag Save One Day at a Time, porque é uma série que merece muito esse reconhecimento. Mas agora, vamos à nossa lista das 10 personagens femininas que se destacaram em séries de super-heróis. Seja elas em streaming ou se não, em canais de televisão. Lembrando, mais uma vez, assim como eu disse no podcast da semana passada, é tudo uma questão de opinião, essa lista é muito baseada nos meus gostos pessoais também, e em pesquisas que eu fiz também, de popularidade, mas assim, não tem nada certo ou errado, se tiver personagens que vocês acham que mereciam estar nessa série, deixa um comentário ou me manda alguma mensagem para que a gente possa falar sobre isso. Lembrando, essa lista é muito baseada no que eu acho, então nada de certo ou errado. Em primeiro lugar, temos ela, Sarah Lance, a White Canary, por uma das personagens que inclusive inspiraram o nome desse podcast. Ela é interpretada pela Kate Lotz, foi criada pelo Greg Berlanti, o Mark Guggenheim e o Andrew Kreisberg em 2012, especificamente para a série Arrow. No caso, a personagem White Canary, ela existe nos quadrinhos, mas como uma vilã antagonista à Black Canary. Então, assim, a Sarah foi criada para a série Arrow. No caso, na série, ela aparece como a Canary. Primeiro, ela é apresentada como a irmã da Laurel, a irmã mais nova da Laurel Lance. E na primeira temporada, ela aparece no piloto, é interpretada pela Jacqueline Wood. Depois, ela só volta na segunda temporada com já a Kate Lotz interpretando. A Sarah tem uma história fantástica. Eu sou apaixonada nela, não só na personagem como o arco de desenvolvimento, mas no que ela simboliza e representa sempre no universo Arrowverse. Quando ela é apresentada na primeira temporada como a irmã mais nova da Laurel, a gente sempre tem aquela sensação de que ela era muito mimada e muito irresponsável quando ela entra no barco com o namorado da irmã e acaba sofrendo um acidente. Só que depois disso a vida da Sarah muda drasticamente. Ela é salva pela Nyssa al Ghul e acaba entrando para a Liga dos Assassinos. Depois ela volta para Star City para tentar ver se a família dela tá bem. Na verdade, eu acho que ela volta mais porque ela já tá pensando em largar essa vida que ela tava levando como uma assassina profissional. Então ela volta e se reaproxima da irmã e também do pai. O Quentin é uma pessoa que tem uma influência muito forte na Sarah. Com a volta dela, a Sarah passa a ser a primeira personagem bissexual desse universo de séries. Ela que tem essa relação com a Nyssa. E ela segue, obviamente, tendo relações tanto com homens quanto com mulheres. Ela se apaixona pelo Oliver. Com a própria Nyssa, atualmente ela namora com a Ava em Legends of Tomorrow. Mas voltando para a história dela, ela morre na série Arrow, só que depois a irmã dela traz ela de volta. É um ato que serei eternamente grata a Laurel Lance. Ela traz a Sarah de volta, e aí eu acho que é o que quando acontece o grande pulo da história da Sarah, que quando ela decide se tornar a White Canary. A irmã dela sugere para que ela entre para a equipe das lendas. E ela fala que não quer mais se esconder, que não quer mais ser a pessoa que ela era antes. Então, ela decide ser uma nova pessoa. Mas não muito no sentido figurado, mas no sentido de se dar uma chance. De tentar coisas diferentes, tentar um caminho diferente. Que é quando ela entra para Legends of Tomorrow, que é uma série que começou em 2016. Tá atualmente na quarta temporada, mas já foi renovada para uma quinta. E a Sarah em Legends, eu acho que ela se torna uma pessoa completamente diferente. Ela consegue não se redimir pela vida que ela tinha antes, mas ela consegue ver um caminho mais tranquilo, sem muito drama. Que ela pode trabalhar em equipe, que ela pode ter amigos de verdade, que tá sempre lá por ela e ela aprende muita coisa com isso, e eu acho fantástico. A Sarah é uma pessoa que comete erros, ela sempre deixa isso claro, então, tipo, ela cometeu muitos erros, muitas coisas que ela se arrepende, mas ela tá sempre disposta a aprender com isso e seguir em frente. Isso é o que faz dela, na minha opinião, um personagem tão sincera e tão verdadeira. Em Legends, é uma série que também tem muitas personagens incríveis. Nós temos a Maya, que foi a primeira Vixen, ela entra a partir da segunda ou terceira temporada, se eu não me engano. E hoje a atriz continua na série, só que interpretando outra personagem, a Charlie. Também tivemos a Kendra, a Mulher Gavião, que eu acho que foi muito pouco explorada. Ela aparece só na primeira temporada, eu queria que ela tivesse continuado, porque a Mulher Gavião é bastante icônica no universo de si. E hoje também temos a Zari, que ela é muçulmana, então ela traz um pouco da história dela, ela é do futuro. Então ela fala um pouco do massacre que a família dela sofreu e a perda da mãe e do irmão. Então são personagens muito fortes. A Sarah, como eu disse, é uma das minhas personagens favoritas, não só do universo de si, mas de todos os super-heróis. E por isso que ela tá em primeiro lugar aqui na minha lista, mas ela simboliza muita coisa positiva pra muita gente. Eu acho que a principal delas é o fato de ser humano é errar e mudar constantemente, sem se deixar abalar ou abater pelas dificuldades que a gente encontra no decorrer da vida. Em segundo lugar, ela, Cara Danvers, também inspira o nome desse podcast. Ela que é interpretada pela Melissa Benoist na série de televisão. Então, a Kara Zor-El foi criada pelo Otto Binder em 1956, nos quadrinhos. A série da Supergirl, ela estreou em 2015 pela CBS. E a primeira temporada de Supergirl é uma das coisas mais maravilhosas já criadas pelo universo de super-heróis. Eu sou extremamente apaixonada pela primeira temporada de Supergirl. Eu lembro que quando eu assistia, eu chorava em todos os episódios. Não só pela Kara, que é uma personagem muito diferente do que eu imaginava. Que é uma coisa que eu já confessei antes, que quando a Melissa foi anunciada como a nova Kara, que ela ia interpretar a personagem numa série, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu não achava que talvez ela fosse dar o tom certo pra essa personagem. E realmente eu acho que ela reinventou a Supergirl de uma maneira muito genuína e muito importante. A primeira temporada tem coisas fantásticas, não só como o relacionamento da Kara com a irmã adotiva dela, Alex, que também é uma personagem fantástica, que foi criada pra série. A relação de amizade que elas têm, de cumplicidade, é muito linda. acaba se descobrindo como uma super-heroína e também como lidar com esse lado humano dela, porque ela não deixa de ser humana também, apesar de ter chegado na Terra com 12 anos, diferente do Superman que chegou aqui ainda um bebê, a Kara então teve que aprender a se adaptar. Então ela tá muito ali entre os dois mundos. Ela é kryptoniana, mas também é influenciada pelos costumes da Terra. Foi adotada, tem uma irmã, tem uma mãe, então assim, é muito legal ver isso. Porém, a série, em 2016, passou pra CW. E aí a segunda temporada já foi em outra emissora. A segunda temporada de Supergirl é bastante problemática, no meu ponto de vista, mas eu acho que é uma opinião com bastante bom senso. Acho que muita gente concorda comigo. Eles incorporaram algumas situações na série que não era necessária, que passaram um pouco dos limites, eu acredito. É sempre complicado essa representação das super-heroínas, tanto no cinema quanto na televisão, pelo fato de que é sempre aparentemente muito difícil criar uma personagem independente e poderosa sem aquela figura, aquela sombra masculina. Na segunda temporada, eles pegaram um personagem que aparentemente era um alívio cômico pra série e transformaram ele num interesse amoroso pra Kara, o que acabou gerando um relacionamento extremamente abusivo e tóxico pra personagem. E foi tudo muito complicado, porque acabou transformando a série em algo inacreditável e muito difícil de ser assistido. Eu continuei assistindo porque eu tenho um carinho muito grande pela Supergirl e a cara da Melissa foi uma coisa que me conquistou muito. Então foram assim, a segunda temporada e um pouquinho da terceira temporada muito complicado por esse quesito. Só que acabou que o bom senso baixou nos escritores e roteiristas da série. E a Kara meio que caiu em si e entendeu que não era uma coisa que ela queria para a vida dela, que não era algo saudável para ela. E agora nós estamos atualmente na quarta temporada de Supergirl, já foi renovada para uma quinta também. E assim, eu acho que a série aos poucos vai reencontrando o melhor caminho. Também, assim como Legends of Tomorrow, é uma série que tem personagens femininas muito legais. Assim como a Alex, que eu já mencionei, temos a Lina Luthor, interpretada pela Kate McGrath, que foi uma surpresa muito positiva para a série. Ela estreou na segunda temporada e a partir da terceira já se tornou um personagem fixo da série. E é um personagem muito legal, porque sempre ficou aquele no ar. Ela é uma Luthor, será que ela vai ser vilã? E até hoje ela se mostrou uma excelente amiga pra Kara. E muito, extremamente inteligente. Hoje também estamos tendo um pequeno problema com um romance meio estranho dela com o James Olsen. Mas eu acho que Supergirl vai sempre ter esses pontos delicados. Mas isso acho que não impede de ser uma personagem muito legal de assistir. E nessa atual quarta temporada, nós temos a Nia Naw, a Dreamer, que é interpretada pela Nicole Mayne, que é a primeira super-heroína transexual da televisão, eu acho que do cinema, de qualquer via, e eu acho isso muito legal em termos de representação, que é uma palavra que a gente usa bastante aqui. Não só o personagem, mas a atriz também é transexual, e isso dá uma voz muito importante dentro desse universo geek, que é um universo bastante preconceituoso, não vamos deixar de mencionar isso, com mulheres e também com homossexuais, com transexuais, é um universo muito duro, muito masculino, sempre foi. Então assim, aos poucos a gente vai encontrando o nosso caminho, as nossas vozes nesse universo, mas quando tem esse tipo de aparição, esse tipo de voz sendo escutada, é sempre muito positivo. Em terceiro lugar, temos Jessica Jones, interpretada pela Kristen Ritter. É uma personagem que foi criada pelo Brian Michael Bendis e o Michael Gaydos em 2001, é uma personagem um pouco recente. E a série, que foi criada pela Melissa Rosenberg, ela estreou na Netflix em 2015, e aí ela só teve uma segunda temporada em 2018, então ela teve esse delay de praticamente 3 anos até a segunda temporada, o que também acabou afetando um pouquinho na qualidade da série. A primeira temporada é fantástica e a segunda caiu um pouco, mas não deixa de ser maravilhosa. Bom, a Jess tem um estilo só dela de fazer as coisas, né? Eu acho que a personagem mostrada na série, ela é um pouquinho diferente dos quadrinhos. E eu gosto muito dessa versão da Jessica, porque ela não é considerada uma, entre aspas, heroína. Nem anti-heroína. Ela é uma pessoa, assim, que nunca pediu pra ter os poderes que ela tem. Não é muito fã deles, não sai salvando as pessoas por aí. E o mais legal da série é o foco no fato de que a Jessica é uma excelente investigadora. Os casos que ela investiga é muito mais interessante do que os atos heróicos que ela poderia participar. Ela participou também de Defenders e foi uma série que não fez muito sucesso na Netflix, mas ela se destacou bastante, só que infelizmente a série foi cancelada. Eu comentei disso no segundo podcast, que acabou que a Netflix decidiu que não vai ter uma quarta temporada, já que a terceira já tá confirmada e gravada, deve ir ao ar ainda esse ano. O que eu achei uma pena, porque eu gosto muito da série, era uma série muito massa. E lembrando que Jessica Jones também tem uma personagem muito legal dos quadrinhos, que é a Hellcat, a Trish Walker, que na série é muito amiga da Jessica, elas são praticamente irmãs, que tem um arco muito interessante também. Ela tem alguns problemas na série, que acaba levando ela pra fazer alguns experimentos com ela mesma, que dá alguns superpoderes pra ela. Foi assim que acabou a segunda temporada. A gente deve ver mais sobre isso na terceira. É uma pena que a gente não tem certeza de uma continuação, já que a série foi cancelada. Em quarto lugar, vem ela, a Quake, Daisy Johnson, também conhecida como Sky na série Agents of S.H.I.E.L.D., interpretada pela Chloe Bennet. A Daisy também é uma personagem bastante recente, ela foi criada em 2004 pelo Brian Michael Bendis, o mesmo criador de Jessica Jones, e pela artista Gabrielle DeOtto. E na série Agents of S.H.I.E.L.D., ela foi introduzida de uma maneira um pouco diferente. Foi primeiro como Sky, ela não sabia muito qual eram as origens dela. Depois ela mudou bastante quando ela descobriu quem ela era e os poderes que ela adquiriu também, transformando ela na super-heroína Quake. Ela teve várias diferenças na série. Ela se afastou da S.H.I.E.L.D. por um período, agiu mais nas sombras como uma justiceira. Eu ainda chamo ela de Sky, pra ser bem sincera. Tem um amorzinho pela primeira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. que eu acho muito legal. E a série tem a sexta temporada esse ano e já foi confirmada uma sétima também. A Daisy traz todo esse processo de amadurecimento. Antes ela era só uma hacker, depois ela se torna uma agente, depois ela se torna uma super-heroína, depois ela se torna uma procurada. E hoje ela já tem uma responsabilidade maior dentro da S.H.I.E.L.D. Então assim, ela mudou bastante e ela passou a ter essa sensação de pertencimento, de família com a equipe dela. E isso é muito legal. É uma pessoa que passou por muita coisa e amadureceu bastante com os erros que cometeu. É uma das minhas personagens favoritas do universo Marvel. E Agents of S.H.I.E.L.D. é uma série muito maravilhosa. Eu já puxei muito o saco dessa série antes no podcast anterior. Eu vou falar um pouco mais também. Tem outra personagem dessa série nessa lista. E aí eu vou falar um pouco mais também sobre as mulheres de Agents of S.H.I.E.L.D. Em quinto lugar, ela, criadora da S.H.I.E.L.D., Peggy Carter, interpretada pela Hayley Atwell. Ela foi criada pelo Stan Lee e o Jack Kirby, a nossa dupla fantástica da Marvel, em 1966. Já a série, ela foi criada em 2015 pela ABC e infelizmente só teve duas temporadas, foi cancelada. Que eu achei muito sem explicação. Eles falaram que dava pouca audiência, mas eu não consigo entender como uma série fantástica daquela não dava audiência. Ela aparece também em um episódio de Agents of S.H.I.E.L.D., além de aparecer no cinema. Ela aparece nos três filmes do Capitão América, também Agent of Ultron e Homem-Formiga. A Peggy, eu já deixei isso bem claro, ela é a base da S.H.I.E.L.D., ela criou a S.H.I.E.L.D. com o Howard Stark. Além de fazer parte de uma organização espiã, numa época em que as mulheres não tinham muitos direitos, prendendo suspeitos e espionando com a qualidade que ela fazia. Então ela representa essa participação efetiva das mulheres nessa época que infelizmente a gente ainda não tinha muita voz. É muito legal porque ela foi criada mais ou menos com aquele intuito de ser um interesse amoroso do Steve Rogers, mas foi um papel que a Peggy nunca cumpriu com muita excelência, porque eles quase não ficaram juntos e ela seguiu a vida dela independente dessa relação dos dois. Ela sempre se mostrou muito protagonista da própria história dela. E na série isso é mostrado com muita clareza nas duas temporadas. E é alguém que eu espero ver sempre no universo Marvel. Eu sei que a série hoje voltar seria muito difícil, mas quem sabe uma participação da Peggy nos próximos filmes, seja com, obviamente com flashback, porque infelizmente a Peggy morreu em Capitão América, Soldado Invernal, se eu não me engano. Não, foi em Guerra Civil. Mas quem sabe com flashbacks, eu morro de curiosidade pra saber mais sobre a história da S.H.I.E.L.D., porque mesmo tendo a série, eles mostraram muito sobre essa construção da agência, e na série dela não deu tempo pra chegar nesse ponto também. Então é uma personagem que eu sempre espero ver mais, quem sabe nos próximos filmes, Quem sabe num filme só de super-heroínas da Marvel ela não seja mais abordada também. A Peggy, eu acho que ela mudou a vida de muitas meninas na época dela. E eu acho que muitas super-heroínas existem por causa dela. E eu acho que ela deveria ser mais valorizada e mais colocada como protagonista das situações. Mas aqui na nossa lista, ela está em quinto lugar, ocupando o seu lugar de direito. Em sexto lugar, temos Felicity Smoke, interpretada pela Emily Beth Rickards. Ela foi criada pelo Jerry Conway e o Rafael Kayanan em 1984. Ela apareceu como uma especialista em computador que se opôs a algumas atitudes do super-herói Firestorm. Porém, ela foi meio que recriada pelo Andrew Kreisberg para Arrow em 2012. Teve uma entrevista que ele deu e ele falou que, abre aspas para ele, que ela não estava na concepção inicial do projeto e hoje ele não consegue imaginar a série sem ela. Então, assim, isso mostra um pouco da importância da Felicity não só para Arrow, mas também para o Arrowverse em geral, porque a Felicity, quando ela foi apresentada na série, ela era uma nerd, especialista em computadores, que tinha uma queda pelo Oliver. Depois ela acabou entrando para a equipe dele e sempre foi muito importante para ele, não só como o apoio, o ombro amigo, a amiguinha, mas também porque ela é muito inteligente, ela sabe do que ela tá fazendo. E eu acho que a Felicity, no decorrer das temporadas, ela passou por muita coisa. E é sempre esse arco de maturidade das personagens que sempre chamam bastante atenção. E hoje, pra mim, a Felicity é uma das grandes super-heroínas de Arrow. Porque é uma série que tem muitos super-heróis. Como já foi mencionado, a própria Sarah, a Canário Negro, a Laurel. E hoje tem outra Canário Negro também, a Dinah Drake. Teve a Tia também, Queen, que é a irmã do Oliver, também super-heroína. Então, assim, tem muitas personagens com esse destaque. Mas a Felicity, ela nunca precisou se vestir em nenhum traje ou de ter nenhum super-poder. Não só pra salvar o dia, mas também pra representar uma fonte de poder que é o intelecto dela. Então ela tá sempre resolvendo problemas que ninguém consegue resolver. E isso aí aparecendo nos momentos mais difíceis. Na última temporada de Arrow agora, na sexta, ela passou por muitos problemas depois que ela casou com o Oliver, com ele sendo preso, e ela sempre segurou a barra da melhor maneira possível. Mudou muito com isso, e isso mostra um pouco daquela linha humana da personagem, de que sim, as coisas acontecem e isso muda as pessoas. E que tudo bem, isso não te faz certo ou errado, isso faz parte do curso da vida. Hoje Arrow tá na sétima temporada e já foi dito, como eu também já mencionei em um podcast anterior, que a oitava temporada vai ser a última. E eu tô bastante interessada em ver qual vai ser o desfecho da Felicity. Apesar de que eu perdi um pouco o interesse na série, mas eu gosto muito dela, tenho um carinho muito especial por ela. Eu acho que ela abriu um pouco essa porta para essas personagens nas séries da CW. Apesar de não levar muito crédito, Felicity Smoke é sim a alma da série Arrow. Em sétimo lugar, mais uma personagem de Agents of S.H.I.E.L.D., Melinda May. Interpretada pela Ming-Na Wen, ela foi criada especificamente para a série pelo Jed Whedon e a Maurícia Teixeira, que são os criadores da série. E ela atende pelo apelido de Cavalaria. Só para vocês terem uma noção da importância e da força de Melinda May. Ela sempre foi apresentada como personagem mais durona, mais fechada e tal. Mas a história dela foi explorada algumas vezes na série. Mostraram também o porquê desse apelido Cavalaria, que foi depois de uma missão em Bahrein, que ela salvou mais de 30 agentes, então isso mudou muito o jeito dela de ser, mexeu um pouco com a personalidade dela. Tem várias coisas interessantes sobre ela, e uma das curiosidades mais fantásticas da May é que foi dito pelo próprio Nick Fury que ela era a principal candidata para entrar para a Iniciativa Vingadores, no lugar da Viúva Negra, por ser muito competente. Ser mestre em várias das artes marciais, até mais do que a própria Natasha. Porém, por alguns detalhes, acabou que ela não entrou pro time e a Natasha ficou com a vaga. O que é bastante interessante você ver por esse lado, porque mostra o quão fantástica a gente May é, porque Natasha Romanoff, Viúva Negra, sempre conhecida por ser uma das agentes mais fantásticas, uma das espiãs mais fantásticas que a S.H.I.E.L.D. já teve, e dizer que ela ficou em segundo lugar para essa vaga, perdendo para Melinda, é alguma coisa, diz muita coisa sobre a Melinda. E a S.H.I.E.L.D., como eu mencionei antes com a Daisy, tem várias personagens legais. Eu queria falar um pouquinho de duas delas também, que é a Gemma Simmons, que é bioquímica, mas é uma personagem muito legal porque ela passou por muita coisa com a equipe no decorrer das temporadas. E o romance dela com o Fitz é uma das coisas mais bonitas que tem na Marvel. E é um casal que sofre muito pra ficar junto. Ela sofre muito, ela passa por muitas coisas. Tem uma temporada que ela vai literalmente pra outro planeta. E ela sobrevive lá sozinha por muito tempo até eles conseguirem resgatar ela. Ela é muito inteligente, ela tem sempre as respostas pra que eles precisam. Então assim, tem também a Bobby Morse, que é um personagem que eu tenho muitas saudades em Agents of S.H.I.E.L.D. Ela apareceu na segunda e na terceira temporada. Só que aí a ABC decidiu dar um spin-off pra personagem, só que eles cancelaram o spin-off e a atriz, eu acho que teve outros projetos e a personagem não voltou pra Agents of S.H.I.E.L.D. Atualmente, a Adrienne Palik, que interpreta a Bob, faz parte de uma série chamada The Orville, então eu não acho que tenha possibilidade dela voltar tão cedo pra Agents of S.H.I.E.L.D., o que é uma pena, porque a Bob foi apresentada como uma agente infiltrada na Hydra na época. E ela é muito forte, ela tem várias skills e habilidades, não só de artes marciais, mas também de armamento e piloto também. Então, ali com a May, ela sempre foi uma das principais agentes da equipe do Coulson. E eu sinto falta dela, eu espero que ela possa voltar nas próximas temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. Mas em sétimo lugar, essa posição é de Melinda May, que sempre teve destaque. Eu acredito que agora vai ter um destaque também nessa sexta temporada, com a possível morte do Coulson, né? Eu acredito que ele tenha morrido. E aí ela vem, talvez, tomar essa liderança e liderar esse time. Então, é uma mulher de muita coragem e de muitas habilidades especiais. Em oitavo lugar, temos Chloe Sullivan, interpretada pela Allison Mack em Smallville. Ela foi criada para a série pelo Alfred Gogg e o Miles Miller em 2001. E o que falar de Smallville, né? Smallville foi a série de super-herói pioneira na televisão. Ela teve 10 temporadas, foi ao ar de 2001 até 2011, quase 2012 praticamente. E assim, mostrou a história do Superman, a história do Clark, desde a adolescência dele até se tornar o super-herói. E a Chloe tem um grande destaque nessa história. Pelo seguinte, originalmente, ela não faz parte da história do Superman. Então, assim, a série mostra várias personagens importantes da história do Clark, como a Lana Lang, a própria Lois faz uma participação na série, eu falei disso no último podcast. A Kara também aparece, a Supergirl. Mas a Chloe, ela sempre teve, desde a primeira temporada até a última, como a melhor amiga do Clark. E além disso, ela representa pra mim o melhor das mulheres da vida do Clark. Porque na série mostra, inclusive, que a Lois decidiu ser jornalista pra seguir os passos da prima. Que elas são primas na série. E a Chloe sempre foi repórter desde a época do ensino médio até seguir carreira depois disso. E ela meio que leva a galera, todo mundo, pra esse lado, no caso. E ela teve muito destaque além da série, porque teve uma websérie em 2003, chamado Smallville, Chloe Chronics, e também quando a série acabou em 2012, continuaram em quadrinhos e ela fez parte desses quadrinhos também. Então assim, é uma personagem que explorou bastante esse potencial de mulher independente na série, e é bem legal porque foi a primeira série de super-herói que eu assisti, foi o primeiro contato que eu tive com esse universo na televisão. E como eu já contei a história, um dos motivos por eu ter me tornado jornalista foi a Lois Lane. E a Chloe foi quem influenciou a Lois, no caso. Então, assim, é alguém que teve essa importância nesse universo. Em Supergirl, inclusive, tivemos uma pequena homenagem a essa personagem, porque na terceira temporada, no episódio Midvale, eles mostram a Kara e a Alex adolescente, e tem uma personagem chamada Chloe Sullivan, que ajudam elas a desvendar um assassinato da época de uma colega de turma. Então, assim, é um personagem muito querido, eu acho, pra quem gosta de séries, pra quem gosta de séries de super-heróis, principalmente pra esse universo do Superman. E eu acho sempre legal mencionar essas personagens que não têm superpoderes, que não precisam de ter superpoderes para serem super. A Chloe merece sim esse destaque, como todas as personagens de Smallville na época, que eu acho que todas elas fizeram história. E falando em homenagem, Supergirl é uma série que homenageia bastante personagens e também os atores que participaram desse universo. A própria Erica Durance, que interpretou a Lois Lane em Smallville, aparece como a mãe da Kara, a Lura Zor-El. A Ellen Slater também, que interpretou a Supergirl num filme em 1984, aparece como a mãe adotiva da Kara. Eliza Danvers. Então assim, eu sempre acho legal essas homenagens e essas lembranças de personagens e de mulheres que foram importantes na construção desse universo de super-heróis. Em nono lugar, nós temos a Gertrude York, interpretada pela Ariella Barrer. Ela foi criada em 2003 pelo Brian Vaugh e o Adrian Afon para Runaways, primeiro quadrinho, e na série ela foi meio que recriada e adaptada pelo Josh Schwartz e pela Stephanie Savage para a série Marvel's Runaways, que vai ao ar pela Hulu, estreou em 2017 e teve agora a segunda temporada no final de 2018. A Gert, como é conhecida, ela sempre trouxe algumas características muito legais, porque não são fáceis de ser apresentadas nas personagens e ela nunca teve problemas em ser ela mesma. Nos quadrinhos ela é conhecida por ter o cabelo roxo, ter um dinossauro de estimação, ser considerada pelos padrões de beleza um pouquinho acima do peso, mas ela é extremamente inteligente e tem um senso crítico e irônico muito legal. Na série, agora na segunda temporada, eu achei que eles fizeram uma apresentação do transtorno de ansiedade que ela tem muito legal. Então foi muito bom a maneira como eles exploraram isso, porque na segunda temporada de Runaways eles estão fugindo, como o nome da série fala, e ela não tem acesso aos remédios dela para depressão e ansiedade. Então ela tem que lidar com isso da maneira com que ela pode. Então assim, ela tem a ajuda dos amigos, mas não é uma coisa que ela consegue dividir com os outros. Então mostra isso, a realidade de muitas pessoas que sofrem com isso, e de uma maneira mais realista possível. E eu achei muito bom ter esse tipo de perspectiva, porque nem sempre isso é visto nas séries e nos filmes, e muito menos por uma heroína considerada, às vezes, muitas vezes, que tem que ser perfeito, que não pode ter nenhum defeito pra salvar ninguém. Então, no caso da Gert, isso é mostrado com uma naturalidade muito legal. A série, pra dar crédito também às outras meninas da série, tem outras representações muito importantes também. Tem a Carolina Dean, que é lésbica e tem um relacionamento com a Nico também na série, e é bem legal mostrar também esse romance das duas como uma coisa bastante natural na série. Além da Molly Hernandez, que é a irmã adotiva da Gert na série, que é super forte, ela tem uma força física muito maior do que todo mundo na série, e é bem legal. Runaways é uma série muito boa, ainda não temos noção se vai ser renovada para uma terceira temporada ou não, eu espero que sim, porque eu acho uma fonte de representação jovem muito legal. Porque eu acho que são adolescentes, nem sempre os adolescentes são bem representados nos universos da Marvel e da DC. E nesse caso, eu acho que é bem legal a maneira com que eles representam esses jovens. Então, quem sabe uma terceira temporada de Runaways, eu pelo menos estou muito na torcida. Em décimo lugar, o último, porém não menos importante, Anissa Pierce, a Thunder, interpretada pela Nefessa Williams. Ela foi criada pelo Jude Winnick e o Tom Riney em 2003, como a filha mais velha do Jefferson Pierce, Black Lightning. Na série da CW, que foi desenvolvida pelo Salim Akil, que estreou em 2018. A série está atualmente na segunda temporada, mas já foi renovada para uma terceira. A Anissa é a primeira super-heroína negra e abertamente lésbica da televisão. Isso é muito importante, por vários motivos que a gente já expôs nos últimos podcasts, que eu deixo bem claro que é um dos objetivos desse podcast, desse programa. Falar sobre representação e sobre representatividade no geral. Já é muito difícil ter personagens com essa diversidade sexual nas séries de super-heróis. É muito difícil também ver super-heróis negros. Foi uma dificuldade que eu tive quando fui criar essa lista, tanto a de cinema na semana passada, quanto essa de séries. Quase não tem personagens negros nos filmes e nas séries. Isso aí é uma coisa que todo mundo fala, mas parece que não fala o suficiente, porque é algo que vem mudando de uma maneira muito devagar e muito lenta. A Anissa tem uma importância significativa por estar nesse universo representando coisas diferentes do que já é mostrado no dia a dia dessas séries. E ela tem uma atitude totalmente fantástica, porque ela é médica e tá se descobrindo super-heroína agora. Tem um pai super-herói e uma irmã que também tem poderes. Então, assim, mostra o dia a dia dela e ela tentando se colocar nesse novo perfil dela, nessa nova realidade dela. Eu honestamente espero ver mais da Anissa na próxima temporada de Black Lightning, porque eu espero que ela tenha um pouco mais de protagonismo na série. Eu sei que a série não é dela, eu sei que a série leva o nome do pai dela, mas ela é muito interessante, ela é muito legal e eu acho que ela tem muitas histórias ainda pra contar. Torço muito pra um crossover com Supergirl ou Legends of Tomorrow, quem sabe as duas, e também Flash, pra que elas possam se interagir com outras super-heroínas também, que eu acho que seria muito legal. Além de ver um pouco também do desenvolvimento da irmã dela, a Jennifer, que também tem superpoderes, e tá descobrindo isso agora nessa temporada atual da série. Mas é isso, Anissa Pierce, em décimo lugar na nossa lista, mas não significa que ela é menos importante. Eu acredito que ela está em décimo lugar aqui, eu coloquei mais pelo fato dela ser uma das mais recentes dessa lista, mas vale muito a pena checar a história da Anissa e também checar Black Lightning, que é uma série muito legal da CW, mas que também tem streaming pela Netflix. E é isso, gente. O programa dessa semana vai ficando por aqui. Se você tem algum comentário, crítica, elogio ou alguma sugestão, pode procurar o Twitter do programa Canary of Steel, mandar suas perguntas ou qualquer outra coisa que vocês quiserem. E até semana que vem com mais episódio do seu podcast semanal sobre o universo geek. Até lá!